Abílio, muito estimo que ao receberes desta te encontres de boa e feliz saúde, que eu e o meu filho, bem graças a Deus, apesar do Vítor não dar um tostão para as crianças, e minha irmã Caracena aqui à porta, que só viste pancadaria, ameaças, palavreado. Abílio, trago uma notícia muito triste para ti, que é: o pai espichou. Estava a dar na televisão os ranchos folclóricos e eu só atentei nisso ao dizer-lhe para se deitar, toquei-lhe o dedo no ombro e ele caiu de lado no sofá como um boneco, por sinal, que atirou ao chão, com o cotovelo, o candeeiro da nossa falecida mãe, aquele transparente que se percebe, o fio, e lhe deu a senhora onde trabalhou há dias, Dona Márcia, da capelista, prometeu-me uma cola boa para consertar. Demos, anteontem, o velório, e apareceram os vizinhos, quase todos, o Sr. Honório, o chefe Salgado, a prima Esmeralda e as sobrinhas, que trouxeram a entrevada do 14, com a tedita numa cadeira de rodas. Lembras-te que a gente tirava pedras aos caixilhos? E ela nos gritava: malandros! Malandros! Tio Venâncio, dos Correios, tratou dos documentos, da certidão, óbito, das faturas, paga-se à agência funerária em prestações, a propósito, se tiveres, de parte. Manda-te também eu. Também era teu pai. E não é justo escorregar eu sozinha com o arame. Houve duas coroas de flores e uma pequena de fita roxa dos amigos do café e outra, minha, tão bonita, que o Osório do campo de futebol me disse: poça, menina Otília, que me dá ganas de esticar. E eu atirei-lhe logo: descanse, que com a tosse que você anda. Mas espera por isso. O funeral meteu carreta, padre, 6 táxis da praça e 3 automóveis. Uma colega da fábrica emprestou uma saia. E a mantilha tiveram todos pena que não assistisses e mandam-te sentidos pêsames e cumprimentos. Oxalá voltes depressa e escorreito. Que se nota por aí tanto aleijado na rua, recebe um abraço da tua irmã Maria Otília Alves Nunes. Adeus, 500 escudos. Já me dava um jeito.